seu lado. Me diga agora se estou errado. Você me ama, isso eu sei, mas me deixou sem ter porquê. Você pode inventar mil desculpas, mas meu bem, você já é bem adulta pra ficar comigo. Nos momentos que deitamos, eu me lembro, foram muitos planos. Agora vejo tudo desmoronar. Abro meus olhos, você não está. Meus sentidos estão todos a mil. No meu carro tem um banco vazio. Vem ficar comigo, sem mais demora, pra ficar comigo de vez. No fim do mês, não me sobra um troco. Mas sem dinheiro eu sei que posso viver. Sem você, eu não sei. Meus sentidos estão todos a mil. No meu carro tem um banco vazio. Vem ficar comigo, sem mais demora, pra ficar comigo de vez. Você tem que se decidir e parar de me confundir. Pra ficar comigo, sem mais demora, vem ficar comigo de vez. Vem ficar comigo, sem mais demora, pra ficar comigo de vez. Vem ficar comigo, sem mais demora, pra ficar comigo de vez.